Qualquer dia desse a gente se encontra pra bater um papo calmo, um papo calmo, pra ficar calmo e calmamente conversar, conversar, bater na porta da alma, longe da loucura e do barulho dessa cidade, dessa cidade, dessa cidade. Uma bailarina suja de óleo que sangrava um rio debaixo do umbigo, rio Capibaribe, Capibaribe, rio Capibaribe, rio Capibaribe, Ibibiribe. Qualquer dia desse a gente se encontra pra bater um papo calmo, pra ficar calmo e calmamente conversar, conversar, bater na porta da alma, longe da loucura, longe da loucura e do barulho dessa cidade, dessa cidade, dessa cidade, dessa cidade. Uma bailarina suja de óleo que sangrava um rio debaixo do umbigo, rio Capibaribe, Capibaribe, rio Capibaribe, rio Capibaribe, ha! Ibibiribe.